preciso de poder pra vencer as batalhas que a vida traz. Eu preciso de coragem lá do céu pra viver no Espírito e na paz. Quando sinto o amor de Deus, não consigo compreender tudo que Ele fez por mim, mas eu posso receber o poder para vencer. Quero ser o que Deus deseja. Só a cruz me dá forças. Sua